decolado 34, controle 120, décimo 8, bom voo. 20, décimo 8, obrigado, bom dia, 356. Salvador, muito bom dia. 356, saída Arbor, passa 1500 pés. 356, esse é o controle, Salvador, meu cordial. Ao passar 2000, o senhor vai iniciar a curva e vai voar direto para Elefa. Contato radar. Positivo, após 2000 pés, direto Elefa, outra 356. Controle, outra 3154. Ah, é uma chuva aqui se aproximando pelo setor nordeste. Transita voar na proa do Índia Serra. Positivo, capitão, está autorizado. Proa de Simbra para 2000 pés, na 3154. Ah, completamente visual. Positivo, muito bom. O voo 1333, chame Recife, frequência 1251. 251333. Tá 3000 pés agora, pode prosseguir 1.700, tá 3154. Confirme? Tá 3154, pode descer 1.700 pés? Pode, pode sim. Descendo 1.700, tá 3154. Seu uso 6142 grato. Romeu, Romeu, acho que é bravo, Salvador. Ah, escuta. Qual é a sua posição agora? É, 30 segundos para o pouso. 30 segundos para o pouso? Negativo. Então vamos liberar a frequência. Um bom pouso, Romeu, acho que é bravo. Bravo. Já está avistando o aeroporto? Afirmo, visão capitano zero, tá 3154. Muito bom, chame a torre. A frequência é 1118, 612, chega trem. Vai estar travado e prossegue com a torre, tá 3154, obrigado e boa tarde. Boa. Salvador, é o TAM 3154, vai passar agora o Simbra, ingressando na final da 10, visual. Frente, vento 190 graus com 7 nós, altímetro 10 no meio, aguarde autorização para pouso. Aguarde autorização, TAM 3154. 154, livre pouso não no zero. Livre pouso, estão no zero, tá 3154. Tango Whisky Charlie Mike, este é o controle de Salvador, meu cordial, a chegada é Mari, o ajuste do zero no meio. Tango 3561, não chame Recife, 288. 288 com Recife, muito obrigado, 3561. Boa. Taxi, ouça, né, 6142. Forma POB de 113-113. Autonomia de 3 horas mais 37 minutos, o alternado é Natal. No 42, táxi, via Índia, do ponto de espera, chame torre no 8, decimal 6, ajuste 1016, não vou. Pode ser, livre táxi via Índia, lá 18-6, grátis. Boa tarde, Papatango, Serra Tenente, Feito da Lima. Portanto, Serra Tenente, controle Salvador. Chegada Mari, ajuste no zero no meio. Chegada Mari, no zero no Solo 42, livre à direita, solo 121, decimal 9. 121, livrando à direita, solo 3154. Obrigado, boa tarde. Agora tudo bem, Cristiano Armin, 213, chame táxi. Fala, táxi, 213. Fala, Salvador, boa tarde, solo 3154, livrando a sua escuta. Táxi 3254, táxi via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa e Juliette 08, o botão está 3154. Torre Salvador, nossa, muito boa tarde, esse é o Ofa, né? 6142. 6142, boa tarde, a linha decola no 0, vento 180 graus com 7 nós. A linha decola no 0 graus. Direita inicial, táxi está autorizado para chegar acionamento. Afirmo, assim então que a aeronave da companhia de embreagem está autorizada. Obrigado. Aprove, espera mais que a gente vai ter para o campo, tá? Livre. Salvador, azul 4463. Ciente da informação Lima para cópia 340 Campinas. Pronto para a cópia. 4463, autorizado 340 para Campinas, via uniforme Zulu 16, na cor da pistola no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, controle no 20.8, transponder 552. Autorizado para Campinas, nível 340, Upper Zulu 16, decolando da pistola no zero, curva à direita, saída da El, após Leda, após Bridge, 1208 é o controle de saída, aciona 5512, azul 4463. 4463, chama para pushback acionar. Chama pronto, azul 4463. Falou, Xané, 6213, está pronto para o táxi, POD 76, a autonomia é de 3,40, alterna com fins, visual com TAM ingressando no 08. Autorizado táxi via Índia no ponto de espera torre 18.6, ajuste 16. 16, via Índia, 18.6, obrigado. Controle Celta X, solicito 050. Livre. Obrigado, senhor. Trabalhou, senhor, aqui. Já pediu o 050, como que pode ser para todos os seus referentes? Autorizado. Boa tarde, Luxaner 6213, tá na Índia, tá pronto. Alinha 6213, alinha decola da 10, vento 180 graus com 7 lá. Precisado alinhar e decolar 6213, pista 10. Central de Salvador, boa tarde, Papatão, Vita Thiago Hotel. Vita Thiago Hotel, vem pra Dona, desça para 5.000 com 1.016. Para a turma, 5.016, Vita Charlie Hotel. Wish Charlie Mike, turma 2.000 autorizado. Turma 2.000, Mike. 3.5, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 18.6, quem ligar 1.016, não vou. Via Índia, 18.6, o 1.663, não é? Nave uniforme, a chegada manda, descer para 7.016. Chegada MAN 7.016. chamar a operação do senhor pode ativar? Tá. Decolador 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Ok, eu anotei a solicitação. Então, o senhor deseja prosseguir com curva à esquerda para ingressar no corredor a caixa prego, é isso? Ah, tem uma caixa prego. Ah, ok. Gire direto para Vera Cruz e posteriormente corredor. Altitude 1500 pés, proposto e aceita no 751. Certo, eu... Certo. Controle, boa tarde, Uxener 6213, subida Dial. O senhor 213, Salvador, contato a obrigado. Se puder encurtar Dial Oleda, a gente agradece. Vamos encurtar direto Leda. Obrigado. Tem QSO com centro. Eu acredito que mais de duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Foi uma delas, foi o Oceaner 6314, informação Lima 150 na descida. Oceano 314 via mar e desça para 2000 com 1016. 2000 com 1016 via mar e 6314. Doutor Salvador, Papapá, Alfa Tango Tango, está 64 milhas de Salvador, tem contato com o centro de Recife. Alfa Tango Salvador, aciona a identificação, vou em mar e desça para 5000, 1016, chegada a mar. Mar 1016, 5000, Tango Tango. Linha decola da 1-0, vento 1-8, 0 graus com 8 nós. Esse decolagem, né? 3-1-8. Desce. Como 2-6-8-5. 2-6-8-5, 42, boa. Controle, o senhor tem que pode fora presente, tá? Pode. Obrigado. Que vai pousar na pista 10. Afirmo, senhor. E vai para o Pátria da São Geral, Pátria 3. Ciente, vai pousar na pista 1-0, ciente. E autorizado em referência, pode descer para 2000? Pode, está autorizado. Agora, permissão, obrigado. Vitor Charlie Hotel, vai pousar na pista 1-0? 1-7, senhor. 1-7, anotei. Paulo Azul 4463, está no pátio 3, posição 7, para pushback e acionamento. 3-0, pushback e acionamento, chame o táxi 4463. Mesmo pushback e acionamento, chame para o táxi 4463. Senhor, boa tarde, de Papatango, Rodrigo Fidito. Papatango, voo e tapa. Papatango, Tango, Itap. Você vai pousar na pista 10? Afirma, senhor. Jet. Controle Salvador, boa tarde, papapapá, Serra Kilo Índia. Papapapá, Serra Kilo Índia, via mar e desça para 2016. Desce para 2016, Serra Kilo Índia. Mike Bravo Uniforme, vai pousar na pista no zero. Olá, Jorge. Ok, anotei. Ótimo, meu conflito no parte 5, quanto você aborda? Ah, 2 a bordo. Ok. Tem livre de acionamento? Pode táxi, 2,18,6, ajuste 1,16, bom voo. Ah, durante a pista acionar, vai acionar em mais 5 minutos no máximo, vou fazer o seguinte. Gente, é seu critério, quando pronto pro táxi, 2, bom voo. Obrigado. Oceano 6213, chame Recife, frequência 1251. 251-6213, obrigado, boa tarde. Olha, boa tarde, o Papa Rodel Serra, uniforme Neuvela, informação Lima, em descida para 190. Papa Rodel Serra, uniforme Novomba, controle Salvador. Qual é a sua velocidade agora? 250 nós. Ok, 250. Via Mari, desça para 2000, com 1090. Via Mari para 2000, 1090, o Serra de Fórmula 90. Tudo, tio. Quebrou a uniforme, vetoração. Esquerda, proa 105, descendo para 2000 pés. Está sendo orientado para pistão 7. Mike Bravo, uniforme. Esquerda 1052000. Vixe Charlie Mike, autorizado a rotatória. Será rotatório, Mike? Charlie Hotel, para sua informação, tráfego na sua posição de 10 horas, 7 milhas, rumo oeste, é um Xingu, o Mike Bravo uniforme. Certo, vento Charlie Hotel. Serra Kilo Índia, está seguindo a aeronave da Oceané, após a sua frente, 8 milhas. Por enquanto a gente tem a velocidade com a velocidade e distância compatível, pelo menos por enquanto. Quero 5 km, tá bom a velocidade, vai bater. Serra Uniforme Novando, à frente, Bravo Eco 40, afastado 7.5 milhas. 7, Novando. Serra Hotel Yankee, direto Duna. Duna agora, o Yankee, obrigado. Vitor Charlie Hotel, retornação para 85. 85, Vitor Charlie Hotel. Afirmo, quando estabilizando para 85, vai descer até 2.500. Positivo, quando estabilizando 85 para 2.500, Vitor Charlie Hotel. Pronto, Charlie Mike, já avisou a capítulo. Chama a torre, 1186, Charlie Mike. Muito mal, graça. Só diz que Charlie Mike, parte na final, no 7. Vitor Mike Quebec, Salvador, Control, Report, PES em Paripe. Report, PES em Paripe, Vitor Mike. Charlie Mike, só uma intenção de pátio? Ah, gente. 446326 a bordo, 4 horas e 21 de autonomia, alternando Ribeirão Preto, plano para o táxi. 463, segue via Índia no ponto de espera, torre 186, que é H1016, vamos ver. Via Índia, ponto de espera, 1186, 10 no meio, ajuste, 4463. É parte Campo à Vista. Livre pouso na 1-7, vento no 80 graus com 8 nós, altímetro no 0, 1 no 6. Cidade, o tráfego vai ser vetorado para interceptar o localizador e completar a aproximação. Esquerda, proa 090. Esquerda agora na proa 090 para descer 2.500 pés no 6314, a gente está no 0 no mais. Mike Bravo Uniforme, já visual para prosseguir 1.500. Afirmativo, propõe. Hora certa 8.01, proposta é aceita, desça para 1.500, mantendo a proa. 1.500, mantendo a proa. Já até o Yankee, está autorizado em LS. Obrigado, Yankee vai reportar quando estabilizado. Oceano 314, para sua informação, tráfego 12 horas, 4.5 milhas, é um tráfego de pequeno porte, sobre ele Itaparica, altitude 1.500 pés, motivo pelo qual você está descendo para 2.500. Oceano 314, recebeu, não? Foi Salvador, o azul 4463, aproximando do ponto de espera, 10, pronto. 463, boa tarde, linda, cola da 10, vento 180.